A expectativa chegou ao fim. O CD mais esperado do ano chegou. CD Família Pregado. Não importa a marca nem o modelo, somos todos parceiros. E a concorrência? Se sair com nós, pode crer que tá com sorte. Família Pregado. Macapá, Amapá. Família Pregado. Se você nunca ouviu, ouça agora. Nossos caminhos acabam de se cruzar. Atreva-se. CD Família Pregado. Família Pregado. Mixagem DJ Jonathan, o DJ do som automotivo. Everybody's going to the party. Alô, moçada de Macapá, por aqui que vos fala é DJ Duarte Inigualável. Tô junto e misturado com a família Pregado. Marca nem o modelo. Somos todos parceiros. Come on, come on, come on, come on, come on, come on.

I believe, at times I'm rational. I can't fly high, I can't go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. CD Família Pregado. Mixagem DJ Jonathan, o DJ do som automotivo. Família Pregado. CD Volume 1. Não importa a marca nem o modelo, somos todos parceiros. What you think that we think is cool. What you think that we think is cool. Is cool. Is cool. Is cool. CD Família Pregado. What you think that we think is cool? Is cool. Is cool. Is cool. Is cool. Is cool. Is cool. Família Pregado, Macapá, Amapá. Família Pregado. Right in your face. We keep it rolling. We keep it bouncing. We keep it banging. Don't you ever stop. We keep it rolling. We keep it bouncing. We keep it banging. Don't you ever stop. We run this club. We run this bass. We run this crowd. Right in your face. We run this club. We run this bass. We run this crowd. Right in your face. Run it. Run it. Brooklyn bounce, we make it bounce. Luca noise, we got the noise. We gonna roll it, you got the rhymes. Make it bounce to the top. Run it. Família Pregado. Não importa a marca nem o modelo, somos todos parceiros. Família Pregado. Não importa a marca nem o modelo, somos todos parceiros. Alô, moçada de Macapá, por aqui que nos fala é DJ Duarte Inigualável. Tô junto e misturado com a Família Pregado. Olha só, é só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Só vai ver. Pregado. É só catucadão, catucadão. DJ Ale Digital. Digital. O DJ que arrebenta no estado do Pará. Vamos começar mais ou menos assim. Uma coisa diferente, é quando esse acontece. Uma coisa diferente, é quando esse acontece. É isso aqui, não me grave. Esse ritmo aqui, ó.

foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Você merece cachê, seu show foi bom demais. Foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Chorou, que soluçou, se ajoelhou, pediram pra voltar e eu sou bem. Chorou, que soluçou, se ajoelhou. Ei, peraí, a Globo tá te perdendo. Tá te perdendo, tá te perdendo. Você não me já não faz participação do safadão. Você merece cachê. E só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz. Sai me chamando de palhaço. Jurou amor, mas só me zoou e depois me traiu, fez o que fez. Ah, como você é desmana. Depois que pisa e que te ama, se arrepende e quer voltar. Você merece cachê, seu show foi bom demais. Foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Você merece cachê, seu show foi demais. Foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Chorou, que soluçou, se ajoelhou, pediu pra notar e eu sou bem. Chorou, que Família Pregado. Mixagem DJ Jonathan. Mas ela gosta muito de viagem, vodka e breja. Mas sempre que encontro uma amiga, escuta, chibete! E não foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa, essa caixa eu gostei, não curte a aliança. Mas é fácil ver que sozinha toda loura tem sua morena. E fazer ela de namorada, isso todo mundo quer. Manda passar outro dia, as aviãozeiras comigo aí. Obrigado. Geralmente é que fica com som melhor.